de viver e preferem morrer a viver nessas condições. É por isso que existe no mundo inteiro essa onda de suicídios, porque não encontram motivação nem estímulo na vida para viver, por não saber o porquê está vivendo. Outros, tão desanimados de viver, que ficam desgostosos, indignados e tristes, por não saberem o porquê estão vivendo e se atiram aos tóxicos, ficam sob o domínio do tóxico, para se destruírem mais depressa, para se liquidarem mais depressa, por a vida não representar nada, por não saberem o porquê da vida. No desanimar de viver, se desequilibram, por não encontrarem a justa causa de viver, porque procuram a verdade, não encontram. Desequilibram e desanimam. Esta é uma das grandes causas do desequilíbrio da puberdade, da juventude e do desequilíbrio de tudo. Encontram tudo vazio. Não admitem aparências. Querem é a verdade, querem é a realidade e não encontrando, se desanimam de viver, perdem o estímulo, perdem o gosto de tudo e se perdem loucamente. É o mal que as aparências, as fantasias e as ilusões têm feito à humanidade. 83. E como proceder para evitar ou recuperar essa situação? A natureza mudou de fase. A fase racional é para a recuperação do animal de origem racional. Então nessa fase, os desanimados de viver encontram o ânimo de viver, porque encontram o que estavam procurando. A solução definitiva da vida e do mundo. Os desanimados de viver encontram o ânimo para viver, a definição do seu ser, encontram motividade justa e certa da vida, porque não há efeito sem causa. E chegou a causa real do porquê vivemos nesse mundo e de todos os feitos. A cultura racional é o único remédio para a recuperação de todos os viciados em tóxico, que já existem milhares de recuperados pela cultura racional e que cada um presta os seus esclarecimentos dos benefícios que recebeu e recebe da cultura racional. Só desta maneira é que podemos ter solução dos infelicitados pelo vício, que o saber humano não pôde equilibrar a juventude. E por isso, está aí o tóxico infelicitando vidas preciosas, por não encontrarem apoio, segurança, garantia e equilíbrio no saber humano, que não teve condições para dar um equilíbrio sadio sobre todos que necessitavam, principalmente a puberdade, a juventude que se acha num vazio, por não existir o que pudesse salvar. Luz. Agora, para a surpresa de todos, chega a cultura do cosmo, a cultura racional, para a salvação de toda a humanidade. E somente ela, com seus poderes divinos, é que poderá salvar a humanidade como está salvando. Como assim já existem milhares de pessoas recuperadas do maldito tóxico? 84. O que é o dever de fazer propaganda? Os leitores já têm convicção da cultura da Divina Providência, para a recuperação de todos. Todos que têm convicção da cultura racional, qual é o dever? Anunciar para todos o que todos estão necessitando e que vem implorando há muito. Então é o dever de todos que têm convicção da cultura da Divina Providência, tomar providências, porque já é considerado um representante do mundo racional. Já é considerado um salvador, para salvar os demais, anunciando de todas as maneiras e formas, para que todos tomem conhecimento das providências da Divina Providência. E desta maneira o dever de anunciar o que conhece em benefício de todos e o que todos estão implorando, necessitando e precisando para a recuperação de todos. O clamor de todos dia e noite é pedindo socorro à Divina Providência. Porque as horas que o mundo atravessa são horas tristes, pelo descontrole, desespero e agonia, pelo desequilíbrio mundial. Não é para menos os pedidos de socorro dia e noite à Divina Providência. Então, quem já sabe e já conhece que as providências aí estão, para a recuperação e socorro de todos, o dever do representante do mundo racional é anunciar para todos que desconhecem o remédio para o conserto de tudo e de todos, que aí está. 85. Existe o tu e o eu. Então, qual é a relação do corpo de energia racional e eu da pessoa? Eu pertence à parte invisível elétrica e magnética e eu à matéria. O corpo de energia racional é o causador da pessoa. Está ligado ao eu. Está separado do corpo. É o causador dele e está no espaço. 86. Quem são os corpos de energia que estão em missão para dar causa ao animal racional? Foram uns tantos que acompanharam a deformação para a identificação do animal de origem racional. A condição de vida deles é diferente da nossa. Assim acompanharam a deformação e as transformações para a identificação da origem. Para que não perdessem a origem, o vínculo racional. 87. Um corpo de energia racional pode fazer nascer vários seres humanos ou apenas um? Um só. 88. Se o corpo de energia racional só faz um, por que a população mundial cresce cada vez mais? Porque existem mais corpos de energia racional no espaço do que habitantes na Terra e habitantes no espaço. Porque essa deformação é uma deformação racional e por ser uma deformação racional, pertence aos habitantes do mundo racional. 89. Como foram as transformações com o decorrer das eternidades e quantas eternidades já passaram para a formação desse mundo? A origem da humanidade surgiu na primeira fase do início da formação desse mundo, que era uma fase cósmica. Com o decorrer das mudanças de eternidade, é que vieram se modificando, se transformando, se degenerando de acordo com as modificações das eternidades. Cada eternidade era uma forma e uma mudança da natureza, até que com o decorrer das eternidades a deformação e degeneração chegou a este ponto. Passaram por todos esses trances, em 21 eternidades. 90. Quando foram criados os primeiros animais racionais? Quando se diz que viemos descendo de classes e já fomos habitantes do mundo racional, depois do astral superior, depois de astral inferior, cada uma dessas classes foram sendo formadas conforme ia progredindo a deformação. Antes da quarta eternidade éramos racionais que vinham perdendo as virtudes e viemos criando esses mundos. Astral superior, depois deformando mais, formando o astral inferior, deformando mais até ficarem nas condições de matéria. Uns tantos se extinguiram em cima da resina e da planície, outros tantos ficaram no astral superior, outros tantos ficaram no astral inferior, que se extinguiram na energia elétrica e magnética que são os corpos, habitantes do astral inferior. 91. O que é uma eternidade? É um tempo de duração na deformação. 92. O que é a divinação, as profecias e como se conseguem curas de pessoas por meio de orações, meios espirituais, hipnóticos e parapsicológicos? Tudo isso é por intermédio espiritual, que atende por determinadas representações. Porque tudo tem um dono para atender, um dono espiritual, habitante do espaço. 93. Existe possibilidade de uma pessoa na vida da matéria ter conhecimento de toda a sua vida e de materializações anteriores? Os espíritos elevados têm possibilidade de contar o passado em outras vidas, na fase de animal racional. Porque na fase racional é uma fase decisiva por estar a caminho de sua extinção, pelo progresso que constituiu a matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo vai se destruindo até a sua extinção total, pelas transformações que vai passando. A fase racional é a fase decisiva, ou sobe para o mundo racional, ou desce de classe para as classes inferiores. Na fase racional, quando a pessoa estiver ligado ao mundo racional, será orientado racionalmente e saberá de tudo o que for necessário e preciso. 94. O que são o mapa, a planta e a bússola da humanidade? É a orientação racional. Depois da pessoa ligada ao mundo racional, terá o mapa, a planta e a bússola. 95. Como orientar as pessoas que têm guias, protetores e orixás, porque sempre ficam temerosos de qualquer reação de umbanda do curso primário, do astral inferior. Com a persistência na leitura, você via conseguir se salvar e salvar os orixás. Eles passaram para a linha justa e certa, a linha racional. Se eles fossem bons, estariam satisfeitos, por ver a luz racional e enxergavam a salvação deles, mas por serem maus é que vivem a perturbar, porque o mal não quer saber do bem e o mal não reconhece direitos. Mas com a continuação da persistência na leitura, eles vão se instruindo e passarão naturalmente para a linha certa, a linha racional. O reinado do bem. Você tem condições de salvar. Mas porque vai se ligar aos habitantes do reinado de Umbanda do astral superior, o curso secundário e no curso superior, você vai se ligar aos habitantes do mundo racional, nossos irmãos e irmãs deles. Daí você, adquirindo forças poderosas para dominar. Los, por estar ligado aos habitantes de um mundo superior a este. Podem ler sem medo nenhum e sem receio algum, porque eles nada poderão fazer contra você porque está se ligando à força mais poderosa do mundo, que é a força racional. Portanto não tenham medo nem receio de espécie algum, que estão no caminho verdadeiro de sua salvação e a salvação deles, que sempre viveram aqui nas trevas, no astral inferior. Firmeza na leitura, para a sua redenção, para melhorar de vida, de sua situação e adquirir toda a proteção. 96. Por que é tudo tão repetido no livro Universo em Desencanto? O leitor lê e pouco percebe do sentido psicológico da leitura e das entrelinhas, por enfraquecimento da mente, e é por isso que é preciso as repetições e as explicações de várias maneiras, formas e jeitos, mas às vezes, nem assim. 97. Por que é usada uma linguagem simples? Para atingir os mais humildes em leitura. 98. O que quer dizer Manuel? Manuel em hebraico quer dizer, Deus está na terra. E em outras línguas quer dizer, o Salvador. 99. Por que tudo se transforma e como são essas transformações? O natural da deformação é a multiplicação das transformações em classes inferiores porque tudo vai se degenerando. Assim é a natureza. O progresso sendo sempre o mesmo, de transformação e as classes sempre inferiores, descendo sempre devido à degeneração, à poluição, o enfraquecimento, pelo apodrecimento, pela velhice, pela poluição, chegando o ponto de eliminação total, pelo enfraquecimento de tudo. Tudo sempre em transformações de tudo. E por isso hoje é novo, se transforma em velho, é completamente diferente. Depois de velho se transforma em quê? Em defunto. Depois de defunto se transforma em quê? Em micróbios. Depois de micróbios se transforma em quê? Em vírus visíveis. Depois de vírus visíveis se transforma em quê? Em vírus invisíveis. Depois de vírus invisíveis se transforma em quê? Em energia. Depois de energia se transforma em quê? Em novas gerações, de corpos diferentes, em classes inferiores. Pois alguma termina de vez. Termina um corpo aparentemente e se transforma em outro. A lei da causa e efeito das transformações da deformação. 100. O que é o sêmen? É uma energia transformada em líquido, que daí se transforma, desenvolve. Se cresce até o término do seu crescimento e seu amadurecimento, depois de maduro, entra em recesso, começa a enfraquecer, até o seu enfraquecimento total e sua transformação para outra vida em classe inferior. 101. Qual é a causa do dom do ser humano? Já nasce com o vírus para no seu tempo, nascer na pessoa o pensamento, imagem para descobrir isso ou aquilo. É a causa dos gênios e das superinteligências, cada qual privilegiado pela natureza com o seu domingo. 102. Qual é a cronologia da hierarquia da descida pela qual passamos para chegar à evolução da vida da matéria? Depois que os racionais entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fizeram o uso da vontade por a vontade ser livre. Esse foi o primeiro passo. Vieram descendo, por o pedaço não estar pronto e perdendo as virtudes. Com o tempo se extinguiram em cima da planície gomosa e outros tantos se extinguiram em cima da resina e daí começaram a nascer do chão, o princípio da deformação. No princípio eram monstrengos, depois monstrinhos, depois monstros, depois monstrondontes, depois monstrões. Andavam de quatro pés, porque ninguém sabia andar em pé. Com o tempo e com o desenvolvimento é que começaram a ficar em pé. Todos eram de natureza diferente das gerações de agora, a alimentação era feita pela própria natureza. O entendimento entre eles eram guinchos e urros. Depois que começaram a andar em pé, começaram com os acenos, onde se entendiam por acenos e depois começaram a soltar a voz e começaram a se entender muito vagamente. Foram se desenvolvendo, se transformando até marcar as coisas e atinarem para um entendimento mais ou menos. Se desenvolvendo sempre até chegarem a selvagens. De selvagens melhorando sempre, se transformando sempre, até que pelas transformações que fizeram e as mudanças pelo desenvolvimento, chegaram ao princípio dessa civilização. De selvagens primitivos com a evolução, se transformaram em selvagens mais adiantados e tudo evoluindo até chegarem à civilização onde começaram as trocas, os valores, as invenções, as descobertas e tudo progredindo cada vez mais, inventaram as letras, formar palavras, algarismos e nomear os objetivos e assim começaram as apurações, evoluindo para o que aí está. 103. Quais são as transformações pelas quais teremos que passar para chegarmos ao nosso mundo de origem? Vão passar da fase de animal de origem racional, para a fase racional. De animal racional, passando para a fase de recuperação racional. Na fase de recuperação, está em tratamento, é mediador consciente. De mediador consciente passa para aparelho racional, da classe de aparelho racional passa para racional. Da classe de racional para o grau de supremacia racional e o grau de supremacia racional para racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. 104. Porque antes de nós falarmos, éramos gagos. Porque não tínhamos o pensamento desenvolvido para a formação das palavras e todos falavam cantando, para aprender as palavras. 105. Porque em um mundo de perfeição, existia um pedaço ou parte, que não estava pronto. O mundo perfeito também tem evolução e progresso, sendo que é de perfeição e tinha uma parte perfeita, mas que não estava pronta para entrar em progresso e uns tantos, usando da vontade, por a vontade ser livre, penetraram por esse pedaço. 106. Porque sendo racionais puros, limpos e perfeitos entraram pelo pedaço que não estava pronto, por razão da vontade. É que no mundo dos puros, não há coação de liberdade, a vontade é livre. 107. Uns tantos racionais entraram pelo pedaço que não estava pronto e outra parte ficou em franco progresso. Isto quer dizer que no mundo racional existe evolução individual de cada ser. Sim. Dentro da linha racional. Dentro da linha da pureza, que são puros, limpos e perfeitos. Cada um é dono de sua vontade, por a vontade ser livre. 108. Sendo vivente um instrumento comandado entre a causa e o efeito, portanto onde reside o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a causa própria da natureza de si mesmo e por ser causa própria da natureza de si mesmo, a pessoa usa a vontade como deseja ou pode usar, por ser uma causa de si mesmo e por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. 109. O que quer dizer transbordamento natural? É o que passa do limite. Exemplo. Um copo cheio de água, transbordou naturalmente, passou do seu limite de capacidade, 110. O transbordamento natural é o mesmo livre-arbítrio. Não. O transbordamento natural é o que passa do limite. E o livre-arbítrio só é o mesmo transbordamento quando é o abuso do livre-arbítrio. Agora o livre-arbítrio usado para o que é útil e necessário para o progresso da fase racional é o natural e não prejudica. Mas tudo o que passa do limite é prejudicial. 111. Existe razão superior ao chamado livre-arbítrio? Não. Porque o livre-arbítrio já é uma razão superior. 112. Os corpos dos habitantes do astral inferior são formados de energia elétrica e magnética. E porque existe a parte do bem? Sim. São formados da energia elétrica e magnética. A parte do bem aparente é a elétrica e magnética. Aparente porque tudo se acaba. E a parte do mal é a essência do magnético, porque tudo é uma deformação. 113. Se o animal racional continuar abusando do livre-arbítrio, desce para a classe do irracional. Qual será a consequência do abuso do livre-arbítrio de um habitante do astral inferior? Eles não conhecem a natureza deformada. São inconscientes, porque não sabem o porquê que eles assim são. E no seu estado de deformação, eles sofrem os efeitos da lapidação, porque são seres habitantes aqui do encanto. Tudo que é do encanto está em lapidação para se desencantarem e a forma de lapidação deles é diferente das dos materializados, passando a se extinguir em energia magnética e se transformando em outros seres de vida diferentes, porque o mal por si mesmo se destrói. Dessa forma tudo se transforma, para corpos de vida inferiores. O mal é de essência fraca. E por estar mal, o mal por si mesmo se destrói. Ele se extingue na energia magnética e a energia magnética vai gerar novos corpos de vida em classes inferiores. 114. E os habitantes do astral superior abusam do livre-arbítrio? Não. É o bem puro, somente o bem puro. Por isso, são de um mundo superior à deformação. São de uma galáxia diferente da nossa. A nossa é abaixo do Sol e a deles é acima do Sol. 115. Por que os extraterrenos não citam a cultura racional quando aparecem e se comunicam com os seres terrenos? Porque os seres terrenos têm que se desenvolver e se preparar para entender. Los, por isso aí está a cultura extra. Cósmica e os habitantes do mundo racional. Como é que você pode entender um habitante de um outro mundo diferente, de vida diferente da sua, que é habitante do mundo inferior? É a mesma coisa. Você falando português, para entender o inglês, você terá que se preparar e se desenvolver na formação do inglês para entender. Lô! A missão deles é fazer a propaganda da existência do mundo racional. Falarão mais adiante, depois do reconhecimento mundial da cultura deles. É o início preparatório para ligar todos ao mundo deles, que é o nosso também. 116. Como é feito o retorno do ser que correr a hierarquia das classes inferiores? Ficará por conta da energia elétrica e magnética. Fica sob a evolução do corpo de energia elétrica e magnética e depois que correr toda a hierarquia, volta à condição de puro, limpo e perfeito, pela transformação dessa deformação, para o estado natural. 117. A fonte da vontade é a natureza. E? Porque a natureza dos seres é cheia de vontades. 118. A natureza está, com a sua evolução, formando um novo ser racional, chamado racional imunizado? Sim. A evolução natural da natureza dos seres, que serão incubados na energia racional e já nascerão ligados ao mundo racional, conscientes de tudo, pelas transformações de fase natural da natureza. Então se torna tudo natural, de acordo com a fase. Na fase racional, funciona a energia racional, que vai com a sua evolução, preparando todos naturalmente, até tudo e todos serem racionais. como na fase de monstros, foi preparando todos até passar para a fase de selvagens. Depois foi preparando todos da fase de selvagens, até passar para a fase de civilizado. Na fase de civilizado, preparando todos para passar para a fase racional. Depois de todos preparados dentro da fase racional, passarão todos para o mundo racional, naturalmente. A cultura racional é o início da preparação dos primitivos, para tomarem conhecimento da mudança da natureza, que mudou de uma fase para outra, da fase de animal para a fase racional. E tem os recuperados da fase, que é no início da entrada da fase. 119. O sofrimento individual interessa a natureza como enriquecimento de sua sabedoria. Não. Ninguém nasce sabendo e todos têm que trabalhar para sua sobrevivência e no trabalho está o sacrifício, está o esforço e o sofrimento. E por o corpo de matéria ser um conjunto de ruínas, reunidas, sofre as consequências de sua formação natural de ser, por ser um corpo de ruínas, sofre as consequências do seu estado de ser, se tornando, dessa forma, um sofredor, pela sua própria natureza de ser, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. E por estar fora do seu verdadeiro mundo, é a causa da vida ser passageira, por estar em um mundo que não pertence. Se pertencesse seria eterno. 120. E os analfabetos, os cegos, os débeis mentais, os selvagens, que não têm possibilidade de ler as pessoas menos favorecidas? A fase da natureza é a fase racional. A própria fase se incumbe naturalmente do desenvolvimento de todos. Por estarem sob a orientação de uma fase consciente e positiva, fase essa de uma energia pura, limpa e perfeita que é a energia racional. Porque todos querem deixar de serem como são, sofredores e mortais. Ninguém quer nascer mais aí em classes inferiores para penar e sofrer. Todos querem é subir para o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. 121. Por que nós somos assim? A matéria não é eterna e por si mesma se destrói. Mas a individualidade verdadeira é eterna. E daí, a vida continua, o corpo de matéria por si mesmo se destrói, mas a vida continua, porque na fase racional ninguém morre, por encontrar individualidade perdida. Quem continuar com a individualidade perdida, desce para as classes inferiores, por desajuste da individualidade e por assim estar, está ligado às classes inferiores, descendo para a classe inferior. 122. Por que somos mortais? Porque não somos deste mundo e sim do mundo racional. 123. Por que existe noite e dia? Para o descanso do ser humano. Porque o animal cansa a máquina e é preciso descanso e o descanso é a noite com a paralisação dos sentidos, para que o animal recupere suas energias. Por a noite permanecer o silêncio e no silêncio está o repouso do corpo. Enquanto o sol no seu giro, vai iluminar outras terras, outro povo. Dessa maneira uma certa parte do mundo é dia e a outra é noite. E por isso, o sono da noite satisfaz e o sono do dia pouco satisfaz. A noite é fria, é fresca, é conciliadora e o dia é quente e por isso o descanso não satisfaz. 124. O que são dúvidas? As dúvidas são de quem nada conhece e com o decorrer da escrituração todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo, não tem dúvidas, não tem mistérios, enigmas, nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, pela essência das páginas do livro Universo em Desencanto, cujo conteúdo ninguém jamais imaginou que viesse em mãos de todos, não há razão para as dúvidas. 125. Todos alcançarão a imunização racional? Sim. Porque a natureza de todos já é feita para alcançar. Lá. 126. E por que nunca alcançaram? Porque só agora é que apareceram as instruções para adquirir. Lá. 127. Como fazer para atingir o estado de...